Faixa 15. Homens macacos. Os textos sobre fósseis de humanos escritos para o público leigo proclamam a alegada ambição de descobrir o primeiro ancestral humano. Isso é bobagem. Podemos fazer uma pergunta específica, como, por exemplo, qual foi o primeiro ancestral humano a andar habitualmente sobre duas pernas? Ou qual a primeira criatura que foi nosso ancestral, mas não ancestral dos chimpanzés? Ou ainda, qual foi o primeiro ancestral humano a possuir cérebro com volume superior a 600 centímetros cúbicos? Essas questões ao menos significam alguma coisa em princípio, embora sejam difíceis de responder na prática e padeçam algumas delas do vício de criar lacunas artificiais em um contínuo inconsútil. Mas qual foi o primeiro ancestral humano não significa coisa alguma. Mais insidiosamente, a competição para encontrar ancestrais humanos significa que novas descobertas de fósseis são apregoadas como pertencentes à principal linhagem humana sempre que houver uma remota possibilidade de isso ser verdade. Porém, à medida que a Terra nos entrega cada vez mais fósseis, está ficando mais claro que durante boa parte da história dos hominídeos, a África abrigou simultaneamente várias espécies dessa família. Isso só pode significar que muitas espécies fósseis, hoje consideradas ancestrais do homem, foram, na verdade, nossas primas. Em várias épocas, desde seu surgimento na África, o Homo compartilhou o continente com hominídeos mais robustos, talvez várias espécies deles. Como de hábito, existe um acirrado debate quanto às afinidades e ao número exato dessas espécies. Entre os nomes atribuídos a diversas dessas criaturas, temos Australopithecus ou Paranthropus, robustos. Australopithecus ou Paranthropus ou Zygitanthropus bossei e Australopithecus ou Paranthropus aetiópicus. Eles parecem ter evoluído de grandes primatas mais gráceis. Grácil, nesse caso, significa o oposto de robusto. Os grandes primatas gráceis também são classificados no gênero Australopithecus e nós, quase com certeza, também emergimos das fileiras dos Australopithecus gráceis. Com efeito, muitas vezes é difícil distinguir os homo mais antigos dos Australopithecus gráceis. Daí minha diatribe contra as convenções nomenclaturais que os situam em gêneros distintos. Os ancestrais imediatos do Homo seriam classificados como algum tipo de Australopiteco grácil. Analisemos alguns dos fósseis gráceis. A senhora Pless tem sido um dos meus prediletos desde que o Museu Transvaal de Pretória presenteou-me com um belo molde de seu crânio no 15º aniversário de sua descoberta nas proximidades do museu, no sítio de Sterkefolten, onde fiz a conferência em memória a Robert Brun, celebrando a descoberta desse fóssil. A senhora Pless viveu há cerca de 2,5 milhões de anos. Seu apelido vem do gênero Plesiantropus, no qual ela foi classificada antes de decidirem incorporá-la aos Australopithecus e também se deve ao fato de pensar, talvez equivocadamente, como hoje se suspeita, de que se tratava de uma fêmea. É bem comum hominídeos fósseis adquirirem apelidos dessa maneira. O Sr. Pless, naturalmente, é um fóssil descoberto tempos atrás em Sterkefolten, pertencente à mesma espécie da Sra. Pless, Australopithecus africanus. Entre outros fósseis com apelidos, temos o Dear Boy, um australopiteco robusto, também conhecido como Zinge, porque originalmente o chamaram de Zingitropus bossei, Little Foot, e a famosa Lucy, de quem trataremos agora. Encontramos Lucy quando o odômetro de nossa máquina do tempo marcou 3,2 milhões de anos. Também um Australopithecus grácil, ela é mencionada com frequência porque sua espécie Australopithecus afarensis é forte concorrente ancestral humana. Os descobridores de Lucy, Donald Johnson e colegas, também encontraram nessa mesma área fósseis de 13 indivíduos semelhantes e eles ficaram conhecidos como primeira família. Desde então foram encontradas outras Lucys com idades entre 3 e 4 milhões de anos em outras partes da África Oriental. As pegadas de 3,6 milhões de anos achadas por Mark Lake em Laetoli são atribuídas a A. afarensis. Independentemente de qual seja o nome latino, é evidente que alguém estava andando sobre duas pernas naquela época. Lucy não é muito diferente da senhora Pless, e alguns consideram as Lucys uma versão anterior a ela. Seja como for, elas são mais parecidas entre si do que com os australopitecos robustos, considerando qualquer uma delas. Afirma-se que as lúcias mais antigas do leste africano têm cérebro ligeiramente menor do que as senhoras plé sul-africanas mais recentes, mas isso não quer dizer grande coisa. Seus cérebros não diferiam mais uns dos outros do que os cérebros de alguns humanos modernos diferem dos de outros humanos modernos. Como agora já se espera, os indivíduos mais recentes da espécie afarenses, como Lucy, são ligeiramente diferentes das formas afarenses mais antigas de 3,9 milhões de anos atrás. As diferenças acumulam-se no decorrer do tempo e, quando emergimos da nossa máquina do tempo 4 milhões de anos atrás, encontramos mais criaturas que poderiam muito bem ser ancestrais de Lucy e seus parentes, mas que diferem o bastante, pois se parecerem mais com os chimpanzés para merecer outro nome da espécie. Descobertos por Maeve Lake e sua equipe, esses australopitecos anamenses consistem em mais de 80 fósseis de dois sítios próximos ao lago Turkana. Não foi encontrado nenhum crânio intacto, mas há um esplêndido maxilar inferior que poderia muito bem pertencer a algum ancestral nosso. Mas a mais importante descoberta desse período, e uma boa razão para fazermos uma pausa aqui, é um fóssil que ainda não foi inteiramente descrito em nenhum texto impresso. Carinhosamente apelidado de Littlefoot, pezinho, esse esqueleto das cavernas de Sterkfontein, na África do Sul, foi datado em cerca de 3 milhões de anos, mas recentemente a datação foi recalculada para pouco mais de 4 milhões de anos. Sua descoberta foi um trabalho sherlockiano. Pequenos fragmentos do pé esquerdo de Littlefoot foram encontrados durante uma escavação no sítio de Sterkfontein em 1978, mas ficaram guardados sem etiqueta, esquecidos, até que em 1994, o paleontólogo Ronald Clark, trabalhando sob a direção de Philip Tobias, os encontrou por acaso numa caixa no galpão usado pelos trabalhadores da caverna de Sterkfontein. 3 anos depois, Clark topou com outra caixa de ossos de Sterkfontein em um depósito na Universidade de Wisteren. Essa caixa estava rotulada como Cercopithecoides. Clark tinha interesse nesse tipo de macaco, por isso olhou o conteúdo da caixa e extasiou-se quando viu um osso do pé de um hominídeo em meio a ossos de macaco. Vários ossos de pé e perna na caixa pareciam corresponder aos ossos anteriormente encontrados no galpão de Sterkfontein. Um deles era metade de uma tíbia direita com fratura transversal. Clark deu um molde da tíbia a dois assistentes africanos, Nikawe Molefe e Stephen Motsumi, e pediu a eles que voltassem a Sterkfontein para procurar a outra metade. A tarefa que dei a eles era como procurar uma agulha num palheiro, pois a gruta é enorme, profunda e escura, com brechas expostas nas paredes, chão e teto. Depois de 2 dias procurando à luz de lanternas manuais, eles o encontraram em 3 de julho de 1997. A façanha da montagem do quebra-cabeça por Molefe e Motsumi foi ainda mais impressionante porque o osso que se encaixava no molde deles estava, disseram eles, no extremo oposto do lugar onde havíamos escavado da outra vez. O encaixe era perfeito, apesar de o osso ter sido arrebentado pelos mineiros de calcário 65 anos ou mais antes do achado. À esquerda da extremidade exposta da tíbia direita, podia-se ver a seção do corpo quebrado da tíbia esquerda, a qual pôde ser acoplada à extremidade inferior da tíbia esquerda com os ossos do pé. À esquerda destes, via-se o corpo quebrado da fíbula esquerda. Com base naquelas posições, com os membros inferiores em relação anatomicamente correto, parecia que todo o esqueleto tinha de estar lá deitado de bruços. Na verdade, ele não estava bem ali, mas depois de refletir sobre os colapsos geológicos daquela área, Clark deduziu o local onde o esqueleto deveria estar e foi exatamente onde a talhadeira de Motsumi o encontrou. Clark e sua equipe tiveram uma sorte tremenda, mas temos aqui um perfeito exemplo da máxima de cientistas como Louis Pasteur. A sorte favorece a mente preparada. Littlefoot ainda não foi totalmente escavado, descrito e formalmente nomeado, mas os relatórios preliminares indicam um achado espetacular, rivalizando com Lucy em completude, só que mais velho. Embora o fóssil se pareça mais com um humano do que com um chimpanzé, o Alox é mais divergente do que o nosso. Isso poderia indicar que Littlefoot agarrava ramos de árvores com os pés de um modo impossível para nós. Embora, com certeza, ele andasse sobre duas pernas, Littlefoot provavelmente também subia em árvores e seu modo de andar era diferente do nosso. Como outros australopitecos, ele talvez passasse algum tempo nas árvores, quem sabe acampado nelas à noite, como os chimpanzés modernos. Depois da parada no marco de 4 milhões de anos, vamos dar uma rápida olhada na jornada que ainda temos pela frente. Existem alguns vestígios fragmentários de uma criatura possivelmente bípede e com características de australopitecos em uma época ainda mais remota, aproximadamente 4,4 milhões de anos atrás. Tim Waite e seus colegas descobriram na Etiópia, nas proximidades do último local de repouso de Lucy. Batizaram-na de Ardiptecus ramidus, asterisco. Há quem distinga uma segunda espécie, Ardiptecus cadaba, fim da leitura de asterisco, embora alguns prefiram mantê-la no gênero Australopithecus. Até hoje não foi encontrado nenhum crânio de Ardiptecus, mas seus dentes sugerem que ele era mais semelhante aos chimpanzés do que qualquer um dos humanos posteriores. O esmalte de seus dentes era mais grosso que o dos chimpanzés, mas não tanto quanto o nosso. Foram encontrados alguns ossos craniânios isolados, e esses indicam que o crânio se assentava no topo da coluna vertebral, como o nosso, e não na frente, como o dos chimpanzés. Isso indica uma postura vertical, e os ossos de pé encontrados corroboram a ideia de que Ardiptecus era bípede. O bipedalismo separa tão drasticamente os humanos do resto dos mamíferos que, na minha opinião, ele merece um conto só para si. E quem melhor para contá-lo do que Littlefoot?